Olá, ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nostalgia, Som e Magia, aqui no canal Onda da Nova Edição, para este domingo, dia 8 de dezembro de 2013. Já sabem que eu sou o Carlos Bonaparte e é com muito gosto que estou convosco nestas edições aqui do canal 1, em que durante mais ou menos uma hora lhe trago grandes sonoridades. São 15 músicas que escolhi para si, espero que goste, são essencialmente francesas e portuguesas, mas com algumas espanholas e italianas pelo caminho. Vamos começar precisamente por música vinda do Brasil. Carmen Silva traz-nos um tema que dá pelo nome de Adeus Solidão. Uma música lindíssima que vamos aqui ouvir, vamos recordar nesta edição do nosso programa Nostalgia, Som e Magia. Trago-lhe também uma música lindíssima também, que é um clássico. Ela é certo que depois acabou por não fazer tanto sucesso. Há outros temas que ficaram mais, mas esta música também teve o seu impacto. A canção que dedico a você. A música então de Nelson Ned. Vamos fechar com Volta para Mim, na voz de José Augusto. Um tema lindíssimo que vamos aqui conferir então nesta edição do nosso programa. Nostalgia, Som e Magia. Já sabem então que eu estou consigo todos os domingos, entre a meia-noite e a uma da manhã, para lhe fazer companhia então aqui no Canal 1. Vamos à música? Carmen Silva, a partir de agora com Adeus Solidão. Boa noite com o Canal 1. Eu já sofri e até chorei sozinha, sem apareceu o amor em mim, nasceu. Quero bem alto ao mundo inteiro gritar que sou feliz e tenho alguém para amar. Agora eu posso dizer solidão, pois sei que o amor tomou conta do meu coração. Eu nunca mais quero lembrar daquilo que passou. Este amor virá fazer de tudo me esquecer. Thank you.

Sonho acordado um segundo que você vai ligar. O telefone que toca, eu digo alô sem resposta, mas não desliga, escuta o que eu vou te falar. Depois das brigas, nós nos amamos muito. Essa paixão é meu mundo. Sentimento profundo, sonho acordado um segundo que você vai ligar. O telefone que toca, eu digo alô sem resposta, mas não desliga, escuta o que eu vou te falar. Grande música essa de José Augusto, Volta Para Mim. Para trás ficou a música então de Nelson Ned, A Canção Que Dedico a Você. E antes ainda também a música de Carmen Silva. O tema chama-se Adeus Solitão. É uma grande melodia também esta que nós aqui tivemos a oportunidade de escutar. Vamos seguindo agora com música francesa, Électricité Jolie, um tema trazido aqui por Alain Barrier. E que sem dúvida é um bom tema, uma boa música. Tem realmente uma boa. Tem realmente uma boa orquestração, a letra é bonita e claro, Alain Barrier só pode ser um grande sucesso. Pelo menos muitas músicas que lançou, embora depois não fosse um artista, sei lá, nós hoje quem é que recordamos? Jorge Moustaki. Recordamos o Serge Lama, o Jacques Brel, Edith Piaf e poucos mais franceses. Claro que há quem recorde o Claude François, há quem saiba quem é que é o Hervé Villar, mas o Hervé Villar ainda está nesse topo. Agora, Christophe por aí já é mais complicado. Mas sim, há um cantor chamado Alain Barrier e que nos canta, entre vários temas, este. Ela é tão si jolie, ela é tão bonita. É a música que nós vamos ouvir já de seguida. Aproveita também nesta edição música de Nicola Di Bari, música chama-se Zingara, é mais um dos temas, este é italiano. E vamos depois acabar com uma música que eu acho lindíssima também, Um Chão d'Amour, Um Chão d'Été, uma cantiga de amor, uma cantiga de verão na voz de François, de Frédéric Françoise. São as próximas duas músicas que vamos aqui conferir nesta edição da nossa hora, da nossa hora certa. Não somos talvez sem magia. Isto é o que faz o horário ser o mesmo e a música ser calma.

não canta apenas em francês, ele canta em inglês, ele canta em, acho que também canta em alemão, enfim, ele tem, sem dúvida, é um nome à parte, não é apenas francófono, não é? Não é apenas francófono. Mas esta música é francesa e foi um sucesso imortal até hoje. A música que dá pelo nome de La Bohème, A Boêmia, é um tema tão bonito este, e que nós vamos aqui conferir nesta edição do nosso Nostalgia Sem Magia, edição para este domingo, 8 de dezembro de 2013. Vamos depois passar para a música vinda do Brasil, Teixeirinha, lembram-se dele? Não, e não, e não. A música que vamos então conferir nesta edição do nosso Nostalgia Sem Magia, recordando este grande cantor brasileiro, ele que tem grandes sucessos, mas este é um deles. Eu também recordo-me desta música quando tinha uns 3, 4 anos, no máximo 4, em que ouvimos isto no próprio giradiscos. É, eu lembro de ouvir isto no próprio giradiscos. Portanto, estamos aqui a ver que, sem dúvida, estamos aqui a ver que há grandes recordações. Até eu tenho recordações de algumas destas músicas. Algumas são recentes, por isso não falo aqui nelas, não é? Referentes à Hora Zero, por exemplo. Mas esta música não. Eu não me lembro desta música mesmo quando era mais pequeno, quando a ouvia nos discos. Bom, para fechar esta sequência, Gignora Cinquetti com Una Storia d'Amore. Ela deixou vários sucessos, este foi um deles, nós vamos conferi-lo daqui a pouco. Há uma sequência de música portuguesa à espera dos nossos ouvintes. Até já! Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon marron, ce temps-là, accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu la bohème. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, la bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème. On était jeunes, on était fous. La bohème, la bohème, ça ne veut plus rien dire du tout. Mariazinha, e ela diz que gosta mais de mim. Eu estou vendo que este violeiro, a vida de solteiro está chegando ao fim. Só tem um termo que eu não desejo, quando eu peço um beijo ela só diz assim: não, e não, e não, e não, e não, e não, e não, e não, e não, e não, e não, e não, e não, e não. O não e não vai me deixando louco, e os lábios dela me dá mais desejo. Puxo com força contra o coração, antes que diga não, eu aplico um beijo. Aí não pode mais dizer que não, quer me empurrar afastando com as mãos. Que eu tô grudado e não desgrudo não, depois do beijo a reclamação. Oh, Teixeirinha, você não devia ter me beijado. Ora, não reclama, tava tão gostoso. Deixa eu beijar outra vez, deixa. Outra vez? Não. Não, e não, e não, e não, e não, e não, e não, e não. Eu gosto tanto da Mariazinha, e ela diz que gosta mais de mim. Eu estou vendo que este violeiro, a vida de solteiro está chegando ao fim. Só tem um termo que eu não desejo, quando eu peço um beijo ela só diz assim: não, e não, e não, e não, e não, e não, e não, e não. Não, e não, e não, e não, e não, e não, e não, e não. O não e não vai me deixando louco, e os lábios dela me dá mais desejo. Puxo com força contra o coração, antes que diga não, eu aplico um beijo. Aí não pode mais dizer que não, quer me empurrar afastando com as mãos. Que eu tô grudado e não desgrudo não, depois do beijo a reclamação. Olha, neguinho, você não devia ter me beijado. Ora, mas tava tão gostosinho, tá? Pra que você reclama? Dá outro beijinho aqui, papai, dá. Olha, neguinho, outra vez não. Não, e não, e não, e não, e não, e não, e não, e não. Não, e não, e não, e não, e não, e não, e não, e não. E o beijo pra ser bom tem que dizer não e não. Não. Uma história d'amore comincia col silenzio, col suono d'una voce, solo con uno sguardo, col suono di parole che dicono tutto e niente. Sentirsi soli assieme, anche in mezzo alla gente, sentirsi in primavera, anche se fuori è inverno. Le case contro il cielo, le luci hanno già spento, è già venuta notte e piove senza vento. È scesa nelle strade la gente per cercare, almeno nella sera, ore da ricordare. Una storia d'amore ha sempre mille cose da imparare. La mia storia d'amore se fuori è inverno. la mia storia d'amore è nata quando un giorno mai parlato. La mia storia d'amore io la difenderò tutta la vita, e tanti sono i sogni, e mi abbracci ridendo, e mi abbracci e coi taci, e mi abbracci e io sento il suono dei tuoi baci. I treni alle stazioni son pronti per partire, noi non lasceremo mai questa stanza sui tetti. Una storia d'amore non deve mai finire. La mia storia d'amore non deve mai finire. Non deve mai finire. Una storia d'amore, música de Gigliola Cinquetti, para trás ficou também a música trazida aqui por Teixeirinha, a música Não e Não e Não. E então para trás ficou Charles Aznavour com La Bohème. Agora Ada de Castro vai nos cantar Gosto de Tudo Que É Teu, uma música tão bonita esta, é um fado. Vamos recordar uma voz bonita do nosso cancioneiro português, do nosso fado, neste caso, que é a Ada de Castro. Para ouvir também Sérgio Borges com a canção de madrugada e depois uma relíquia, Agora Choro à Vontade. O tema é de Carlos do Carmo e foi o primeiro disco que ele gravou em 1965. Já lá vão, imagine, 48 anos. É uma vida, hein? 48 anos é uma vida, hein? E ele passou essa vida a cantar. Sim, senhor. É uma voz bem bonita, esta, que vamos aqui conferir. Aos anos que este tema foi gravado, aos anos que este tema foi cantado, há 48 anos. Há 48 anos, a voz de Carlos do Carmo, por certo, nada tem a ver com a atual, era assim. Tão teu, eu gosto de olhar, o olhar que é que me prende. Eu gosto de olhar, o olhar que é que me prende. Eu gosto do teu cabelo. Eu não desgosto de nada.

saudade anda comigo, se já não ando contigo. Tu não sais da minha frente. Lê nas letras que canto ao fado a saudade do passado, onde tu andas presente. Fado que o meu peito entoa, vai contigo por Lisboa. E eu, a quem o fado não ri, vou chorando em qualquer fado um grande amor que perdi. Em cada fado um grande amor que perdi. De regresso, e eu disser assim, estava embalado aqui na música de Carlos do Carmo e esqueci-me que antes tínhamos aqui a Ana de Castro e... Bom, peço desculpa. Vamos seguir então. Acabamos então agora sim de ouvir a música de Carlos do Carmo, que não tinha voz de mulher, como é lógico. Isso foi a Ana de Castro primeiro, peço desculpa. Ana de Castro, que ouvimos em princípio com Gosto de Tudo Que É Teu. Logo depois ficamos com outro tema de Sérgio Borges, A Canção de Madrugar, e por fim um fado de Carlos do Carmo, Agora Chora à Vontade. Uma música bonita esta que nós conferimos nesta edição do nosso programa, do nosso Nostalgia Sem Magia. Mais três temas, vamos acabar com a energia, ainda que o primeiro tema seja calmo. Occhi de Ragazza, música de Jenny Morandi. Jenny Morandi, que nos vai cantar este Occhi de Ragazza, uma música bem bonita que para conferir então nesta edição do nosso programa Nostalgia Sem Magia. As portas vão fechar-se ao som de Gimme Up, a música Gimme Hope, Joanna. A música é referente a Joanesburgo e é uma daquelas músicas que deixa assim umas quantas perguntas no ar. Gimme Up, Joanna, a música então de Eddie Grant. Vamos acabar com os giradiscos de Cândida Branca Flor, que nos vai então cantar este tema. Ela que se suicidou em 2001 e sem dúvida que é então dos números, fica para a história da música portuguesa. São os três temas últimos desta edição. Aos ouvintes desejo a continuação de uma boa noite. Já de seguida chega Jonathan de Moraes com De Volta para o Sucesso. Boa noite, ouvintes. Bom fim de semana, ou o que resta dele. Bom domingo e até ao próximo domingo. Até ao próximo Nostalgia, Som e Magia. Para fechar, ficamos com Jenny Morandi, Occhi de Ragazza. Até para a semana. Se riguardo vedo i sogni che farò. Partiremo insieme per un viaggio per città che non conosco. Quante primavere che verranno, che felici ci faranno, sono già negli occhi tuoi. Occhi di ragazzi, silenzi dell'amore, e riesco a dire tante cose che la bocca non dirà. Quando ti risvegli la mattina, tutto il sole nei tuoi occhi. Quando si fa notte, nella notte dei tuoi occhi c'è una luce. immagino te. Un giorno in loro scoprirò quello che tu nasconderai. Prima o poi sarà finito. Una spiaggia vuota senza mare, io dovrò vedere in voi. Occhi di ragazza, quanto male vi farete perdonare. L'acqua di una lacrima da Dio sarà l'ultimo regalo che da voi riceverò. L'acqua di una lacrima da Dio sarà l'ultimo regalo che da voi riceverò. Canal 1. She's got a respirar.